Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição da nossa Nada Certo aqui no canal 1 da Rádio Antena Web. Edição para 4 de junho de 2013. Vamos dar hoje espaço a um artista que gravou um álbum em 92. E vamos também amanhã trazer outro álbum da década de 90 de um outro artista. Este é brasileiro, chama-se Michel Camilo. Ainda que, enfim, o artista seja brasileiro, todo o nome do álbum é em inglês e o nome das faixas também. Why Not? Ou Porque Não? O que pergunta Michel Camilo. Em algumas das suas faixas encontramos verdadeiras obras-primas em termos musicais. Vamos conferir as primeiras. A primeira delas chama-se Just Kidding e a segunda chama-se Hello and Goodbye. Músicas que vamos então escutar nesta edição, como é lógico, músicas instrumentais, escutadas então nesta edição do nosso Nota 7, aqui mesmo no Canal 1. We'll be right back. Ora, eu não disse nada porque quis fazer a surpresa, mas como já puderam perceber, Michel Camilo é pianista. E pianista, hein? Esta segunda música foi mais calminha, mas ainda assim temos aqui músicas mais mexidas, como a primeira, que abriu então esta edição, Just Kidding. São músicas maiores, como também já puderam reparar, e portanto vamos ter apenas mais duas, até porque a terceira música é a maior destas quatro que vamos ouvir. Já agora estou a seguir aqui a faixa, a ordem das faixas. Portanto, a faixa número 1 deste álbum, que, como disse, dá pelo nome de We Not e é de 1992. Michel Camilo, aliás. Eu sabia que isto ia acontecer. Michel Camilo vai-nos apresentar ainda mais dois temas. O primeiro, como já disse, chama-se Just Kidding. O segundo chama-se Hello and Goodbye. Os temas que acabamos de ouvir. E agora vamos escutar Thinking of You, faixa número 3. E a faixa número 4, porque não? Que parece-me justo. É aquela que dá no modo título ao álbum, aliás. Portanto, We Not. Porque não? É como se chama a quarta faixa e também a última que vamos ouvir da edição de hoje do nosso Nota 7. Desejo ao meu estimado auditório a continuação de uma ótima tarde-noite. Já de seguida chega mais uma edição das Rapidinhas na Brasa e eu volto a encontrar-me convosco amanhã, quarta-feira, para mais uma edição deste espaço radiofónico. Ouvinte, fique bem, tenha uma boa tarde e até amanhã.